Aí novinha quer pegar prestígio? Aí novinha quer pegar prestígio? Senta no colo do DJ, vai. Relaxem. Mulherada de um lado, rapaziada do outro. Mulherada de um lado, rapaziada do outro. Chegou a hora da sarrada, o bagulho vai ficar doido. Vai! Sarrando, roçando, roçando, sarrando, sarrando, roçando, roçando, sarrando. Sarrando, roçando, roçando, sarrando, relaxem. E vem sarrando e vem roçando, vem sarrando e vem roçando, vem sarrando e vem roçando. Relaxem. Vem sarrando e vem roçando, vem sarrando e vem roçando, vem sarrando e vem roçando. Tá preparada, né? Relaxem. Vai novinha, vai. Vai novinha, vai. Relaxem. Vai novinha, vai. Vai novinha, vai. Roçando, roçando, sarrando, sarrando, roçando, roçando, sarrando, sarrando, roçando, roçando, sarrando, relaxem. Pai novinha, relaxem. Mulherada de um lado, rapaziada do outro. Mulherada de um lado, rapaziada do outro. Chegou a hora da sarrada e o bagulho vai ficar doido. Sarrando, roçando, roçando, sarrando, sarrando, roçando, roçando, sarrando, sarrando, roçando, roçando, sarrando, relaxem. E vem sarrando e vem roçando, vem sarrando e vem roçando, vem sarrando e vem roçando. Relaxem. Vem sarrando e vem roçando, vem sarrando e vem roçando, vem sarrando e vem roçando. Tá preparada, né? Relaxem. Vai novinha, vai novinha, vai. Relaxem. Vai novinha, vai. Vai novinha, vai. www.pesadão.com. Oi! Ah, ai, vai, vai, vai, vai, vai.